Alemanha pode alinhar em Manchester? Afirmativo. Bem-vindo, Sol 04, direita 121.1 no Sol, vou livrar. 211. No meia, livre decolagem, o vento 110 km. Livre decolagem, 52 km. No 889, chama Recife, frequência 1251, secundária 1133, decimal 25, bom voo. 2513325. Meia trip da colada 05, controle 20.8, bom. 208. Desça até 4 mil pés. O ajuste Salvador no 0 no 8, chegada bom. Controle Salvador, trip 5216, decolou na sua escuta. 5216, contato radar estabelecido, sobe ao nível 190, sai da PUCA. O perfil da PUCA vai subir para 190, trip 5216. Controle Salvador, 3305. 3305, chegada Mari, desça até o nível 050. Bono 076, desça ao nível 060, chegada Mari. Afirmativo, 1-0-8. total 9907, a velocidade está a critério do, do comandante, é o número 2 para aproximar. Salvador 3P526. Cidade manter nível 1970. 1970, ciente, está autorizado 5216. 5216. Nível 170 e dá presente direto a Aracaju. 170 dá presente direto a Aracaju, 3526. A 235 completa final, checa o trem e torre 118.95, bom pouso. 18, obrigado. Ao 9907, estou autorizado a descida para 2 mil pés, o ajuste em Salvador é 10118. Curva esquerda na proa 200, aguardando o último vetor para o lock. Adeus, total 9907, descendo para 2022, curva na esquerda, proa 200, aguardando o vetor. Na 3305, confirma indicada. Indicada 240. Sente, iniciar a redução para 220. 220, 3305, cruzando 060. Autorizado descida até 3000, TAM 3305. O ajuste em Salvador 10118. 3000 10118, TAM 3305. Externo, baixado travado, estabilizado X-ray da 10, 4235. Pista livre, pouso autorizado, 120 graus com 11. Livre, pouso no 0, 4235. Total 9907, recebo aqui a proa 190, confirme. Está 198 aqui. No 076, reduza para 210 nós. E no 076, desça para 4 mil pés, o ajuste em Salvador no 08. 9907 solicita. Nós temos condições de aprovar visual. Positivo. Visual descendo para 1.600 pés. A proa do marcador externo tem condição? Afirmativo, curva. Admino 3.3305. Positivo 3305. Desce para 2.000, aguardando autorização da final. 2.000, aguardando autorização 3305. Bem-vindo, Solar 18, direita 121.1, o sol a alisar. 121.1, Solar Bravo, boa noite, bom dia, né? Mente. autorizando 3305. Tenente autorizando interceptar final 3305, reporte estabilizado. A reportagem estabilizada, 3305. 9907, agora com a torre 118, decimal 95, bom pouso. Muito obrigado, 1895, 9907. Salvador, boa noite, total 9907, tá? Final baixar e travado. Total 9907, avistado, pouso autorizado, pista livre, vento 110 graus, contra as nós. Autorizado, pouso total 9907. Salvador, 1018, chegada a Bonfi. 4.018, chegada a Bonfi, informa que perdeu o contato com o CPT. Gente, a sua identificação, Rio 9646. 1076, está autorizado, descida para 2 mil pés, o ajuste 1018, gol 1076. Localizador, TAN 3305. Ativo TAN 3305, completa final, chega o trem, torre 1-1895, bom pouso. 295, boa. Voo no 076, copiou o controle. Descida para 2000, autorizado interceptar o LS no 076. Boa noite, é o TAN 3305, 3 milhas do Índia Serra. 3305, avistado, reporte com o trem baixo travado, passando externo. Vai reportar 3305. Então 9907, bem-vindo, solo agora as 22, livre à direita, 121.1 no solo. 121, total 9907. Cheque o trem, pista livre, pouso autorizado, 120 com 10. Passando o marcador externo, baixado, travado, confirma o vento por gentileza. Afirmativo, vento 120 graus com 10 nós. Ciente, então livre, pouso 3305. Metro 5, secundário 12685. 2545, 2285. Gente, no 076, completa final, checa o trem, torre 118, decimal 95, bom pouso. Controle. Gente, completa final e chama a torre 118, decimal 95. 295, vai chamar. Negativo, 33928. Desça ao nível 050, chegada Mari. O Rio 9646, descida para 2000. Autorizar a interceptar final do procedimento, reporte estabilizado. É, 2000, autorizado, interceptar final, reporte estabilizado, Rio 9646. O ajuste Salvador permanece, 1018. É, pode voar Duna, da presente? Autorizado. Direto Duna, muito grato. Bem-vindo, Solar 25, direita 121.1, no Solar Livrar. 121 à direita, boa, 3305. Paulo, torre, passaria do 908, boa noite. 908, o tráfego mantém a ponto de espera, tráfego na curtinha já para sustento. Gente, o tráfego à vista, 908. Para 7 meias, é, o vento 1-0 graus com 11 nós, pista livre, fica autorizado. Bom, vento 08, após o tráfego da Gol, a linha mantém. Após o tráfego da Gol, a linha mantém, passarei do 9808. Firme? Confirme o vento, com certeza. Afirmativo, 1-0 graus, 110 com 11. Obrigado. Bom, em mais 2 minutos eu estará sobrevoando o mar. A descida está autorizada para 2000 pés. O ajuste 1-0-8 está autorizado a interceptar em Duna, a final do procedimento. E a descida é feita do comandante, não temos tráfego que irá sair, que possa interferir com a aeronave do senhor. Estimativo, 1018. Meia, bem-vindo, Sol 28, direita 121.1, no Sol Olivar. Estabilizado em LS, Rio 9646. Gente, 9646, agora com a torre 118.95, bom pouso. 1895, grato pela colaboração, Rio 9646. Torre Salvador, Rio 9646. Muito Rio, quando a aproximação informaria que está livre, passarelo alinhado para decolagem, aguardando pista livre. Ciente, aguardando pista livre, o Rio 9646. 9808, livre decolagem, 120 com 11. Livre decolagem, 9808. Vem na semente, que hora? 1-2, 1-1. Espera pronto. Charlie 47 tem tráfego da Rio na aproximação, após o tráfego ali mantém. Após o tráfego não, ali mantém o Rio 47. Nível 646, vento 120 graus com 11, check trem, pouso autorizado. Nível pouso, baixada travada, Rio 9646. 2808, decolar 230, controle em 20.8, bom voo. Obrigado, boa noite. Controle passarinho do 9808, boa noite. Boa noite, 9808, contato radar. Na decolagem, sobe o nível 190, seja Momo. Saída Momo, subido para 190, passaredo 9808. Linha 46, solo 32, direita 121.1, solo livrado, bem feito. Gente, livrando a direita, solo 121.1, é isso? Afirmativo. Obrigado. Sai da web, quando pronto, livre decolagem, vento 120 graus com 12 nós. Livre decolagem da 0, web 6747. Ali mantendo, 604.